como em certos casos de lepra, o sujeito se estrepa em três tempos. Ouvi dizer que a dor do amor é como em certos casos de lepra, quando a doença nos dilacera os membros. Nunca gostei de eufemismo, dor de cotovelo, ardente paixão, terminologia evasiva. Mesmo com a tal de anseníase, se tenta encobrir a crueza que há nesta vida. Pois ouvi dizer que o amor é como em certos casos de lepra, que nunca se curam a contento. Ouvi dizer que na presença do amor, assim como em certos casos de lepra, qualquer esperança é perda de tempo. Como em certos casos de lepra, o sujeito se estrepa em três tempos. Ouvi dizer que a dor do amor é como em certos casos de lepra, quando a doença nos dilacera os membros. Nunca gostei de eufemismo, dor de cotovelo, ardente paixão, terminologia evasiva. Mesmo com a tal de anseníase, se tenta encobrir a crueza que há nesta vida. Pois ouvi dizer que o amor é como em certos casos de lepra, que nunca se curam a contento. Ouvi dizer que na presença do amor, assim como em certos casos de lepra, qualquer esperança é perda de tempo.